Abra comigo, irmão, sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Estudamos hoje pela manhã o que o Senhor nos ensina. Capítulo 2, o verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que, que o Senhor quer nos ensinar com este texto? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E no capítulo 4, nós lemos assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Diga comigo: cumpre bem o teu ministério. Jesus nos ensina em Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Em Mateus, Jesus nos diz também: vós sois a luz do mundo. O Senhor declara de uma forma tão simples o que eu e você somos. Nós estávamos conversando hoje pela manhã e o irmão Fernando e a Miriam estavam me dizendo novamente sobre o culto que eles têm toda sexta-feira na casa deles. Eles tentaram vender o apartamento algumas vezes por um ano e Deus não permitiu, e eles disseram: Deus, o Senhor tem um propósito aqui. E com o culto na casa deles, toda semana, Deus está alcançando aquele prédio, aquelas vidas ali. Fica de pé, irmãos, por favor. Eu queria que vocês apresentassem os nossos novos irmãos em Cristo Jesus. Vladimir e Marlete. Vladimir e Marlete. Estão frequentando lá a casa do irmão Fernando e da Miriam, ouvindo a palavra do Senhor, e nesses dias decidiram e entregaram a vida a Jesus Cristo, se convertendo a Jesus, uma vida abençoada. Quero pedir que abracem, sim, ministrem a eles. São irmãos que recebemos como uma família, membros do corpo de Cristo. Deus tinha um propósito. Deus podia levantar qualquer outra pessoa para ser instrumento na vida deste casal, mas o Senhor quis que o irmão Fernando e a Miriam morassem ainda por mais um tempo naquele prédio e testemunhassem de Jesus. Porque o Senhor nos fez luz. E não importa onde você está, ali é para você e eu sermos luz. As vidas estão em trevas, cada dia mais em trevas. Cada dia mais. Nós estamos vivendo um tempo, talvez muitos não percebam, mas nós estamos vivendo um tempo onde Mamom tem se alvoroçado de uma forma tão violenta. Você pode andar na cidade, em todo quarteirão, em toda esquina, você vai ver uma propaganda, ou você vai ver uma empresa, ou você vai ver alguém prometendo dinheiro. O número de lojas, o número de atrativos, O poder de atração do consumismo se expandiu de uma forma tão violenta nesses últimos dias, e os homens não estão percebendo que estão entrando por laços e embaraços que muitos deles são intermináveis. É o Deus desse século. É o Deus desse século. Dinheiro, compra, consumo. E quanto mais cresce isso, mais cresce a insatisfação, mais cresce as trevas e mais cresce a necessidade de eu e você brilharmos junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos familiares. O Senhor está nos fazendo um desafio neste semestre: ganharmos mais vidas para Jesus. O Senhor está fazendo um desafio, e é a cada um de nós sermos instrumentos para ganharmos mais uma vida nestes dias. Nós vamos ter mais um batismo, mais um culto de batismos no dia 25 de março, lá na aldeia. E eu quero colocar para você uma palavra de Deus. O Senhor vai nos dar, de hoje até o dia 25 de março, muitos outros irmãos que se converterão a Jesus e que estarão sendo batizados, além daqueles que já estão esperando o dia para serem batizados. Foi a primeira coisa que eles perguntaram: que dia é o dia do batismo? O irmão Fernando me perguntou: é dia 25 de março. Então nós vamos batizar aqueles que já foram alcançados pelo Senhor. Mas há um desafio do Senhor. O desafio do Senhor é eu e você, durante todo este mês de fevereiro, pregarmos a palavra e orarmos por vidas que serão salvas através de você. O Senhor tem nos permitido estar lá na televisão. O Senhor nos deu um tempo de proclamação do Evangelho. O Senhor salvou tantas vidas e salvou de uma forma que essa igreja nasceu através dessas vidas que foram sendo salvas. Mas o Senhor tem nos mostrado claramente: a caminhada pode envolver a rede sendo lançada pela proclamação do Evangelho lá na televisão, mas terá que ser também pela caminhada individual de cada pescador trazendo uma vida para Jesus. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, dando orientações, ele diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Estas palavras, no português, elas facilmente nos levam a pensar: bem, prega a palavra. Olha, senta aqui, eu quero pregar a palavra para você. A verdade é que a gente dispara a metralhadora pregando a palavra. Mas não é isso que o Senhor está falando. A palavra é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. Por isso João diz, primeiro capítulo: no princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra é Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo vivo, ele é a palavra. Quando Paulo instrui a Timóteo, prega a palavra, ele está dizendo, sim, numa dimensão ministerial: você não pare em momento algum de ministrar a palavra de Deus, mas numa compreensão infinita, ampla, do que o Senhor nos ensina em toda a Escritura, Paulo está dizendo: Timóteo, por onde você andar, por onde você passar, a tempo e fora de tempo, que Jesus, que é a palavra, seja colocada no coração e na vida das pessoas, em todo o tempo. Seja através da televisão, seja através do nosso silêncio, seja através dos nossos atos, seja através de algumas palavras, na nossa convivência em família, com os vizinhos, eu quero ser um pregador da palavra. Não é um homem eloquente ou que tem todo o dom, todo o talento da oratória para pregar um sermão. Não, eu só quero ser cheio do Espírito de Deus, tão cheio de Jesus, que isso transborda e alcança as vidas, porque ninguém precisa ser convencido e mudado de forma, conceito, modelo, religiosidade, mas cada vida precisa de uma experiência real com Deus Altíssimo e Poderoso, e isso todos buscamos. Se nós formos catequizar alguém segundo os padrões evangélicos, nós vamos encontrar resistência em todo o tempo. Mas se nós formos ministrar a palavra, Jesus, aos corações, pode ter certeza, é impossível que estas vidas não sejam convertidas a Jesus Cristo.